Fala galera, Trote, começando hoje então, estamos 158 para falarmos o que vai acontecer em Homestead ou tentar prever alguma coisa, né? É complicado, afinal vale o campeonato para as três categorias. Começa amanhã já na sexta-feira a decisão da Truck Series, depois no sábado a Action Series e também no domingo a Cup Series, definindo os seus campeões aí de todas as categorias, das três categorias principais, né? O histórico vem, é muito fácil ver o histórico, né? Principalmente na Cup. Na Cup, desde 2014, quando se implementou esse playoff, o Chase, né? Era o Chase que era por rounds agora, né? Foi em 2014 que implementou isso. Você tem que. Quem chega na frente é o campeão, né? Por exemplo, você tem quatro pilotos, quem chegar em sexto, o outro chegar em oitavo, décimo segundo, vigésimo e quadragésimo, o que chegou em sexto é campeão. Não importa a posição, não precisa ganhar a corrida para ser. Para ser o campeão, mas aquela que sempre chegar na posição que ninguém vai chegar à sua frente é melhor e mais confortável ainda. E historicamente, pessoal, é isso que vem acontecendo. Em 2014, quem foi campeão foi o Kevin Harvick, quem venceu a corrida, Kevin Harvick. Em 2015, Kyle Busch foi campeão, quem venceu a corrida, Kyle Busch. E em 2016, no ano passado, Jimmy Johnson foi campeão, quem venceu a corrida, Jimmy Johnson. Então, historicamente, vencer a corrida parece que se torna aqui meio obrigatório ser o campeão. Não necessariamente, tá? A regra não é essa, basta chegar na frente dos seus concorrentes. Então, vamos falar um pouquinho das três categorias aí, vou falar um pouquinho de Phoenix também. As notícias, não vou falar essa semana, vou deixar pra semana que vem, tá? Então eu quero ser bem breve, bem rápido mesmo, e focar só mesmo aí nos que irão disputar o título aí nessa decisão que está por vir. Está chegando o último final de semana da NASCAR do ano de 2017, que vai deixar muita saudade, com certeza, que foi um ano bem legal, bem interessante, de boas histórias, com certeza. Beleza, pessoal? Então, boa tarde, boa noite, bom dia também, né? Para vocês que estão nos ouvindo aí, seja muito bem-vindo, estamos no 158, seja no caminho para casa, para trabalhar na faculdade, ou até mesmo em casa aí, de boa, ouvindo nós, aí no sofazão aí, esperando apenas o tempo passar. Beleza, pessoal? Então, quero dar um abraço a vocês. Para falar comigo, né, pessoal, pode mandar aí leoguina@hotmail.com, pode mandar seu e-mail, @leoguina é o Instagram, é o Twitter, e leonardo.guina é o Facebook, tá, pessoal? E tem também a página do podcast Triwide, facebook.com/ Podcast Triwide, tá, pessoal? Essa é a página nossa também. E tem uma página também que faz tempo que eu tô nesse projeto aí, mas divulgo não muito, mas tem uma boa aceitação, que é uma página chamada Back in the Day, tá? Então é a página com fotos clássicas. Lá não tem só da NASCAR, tem também de Fórmula 1, tem também da IndyCar, da Fórmula Indy, da kart, como você diz, da USAC, né? Que tem foto de nós em bolinha lá, quando era o Zach. Então, assim, tem como, conforme vocês preferirem, tem lá também, tá? E de vez em quando eu posto também algumas coisas da MotoGP, algumas coisas também principalmente da Le Mans, quando chega a Le Mans, né? Porque de Le Mans sempre posto algumas fotos históricas, algumas fotos legais da época lá de Le Mans, né? Que Le Mans é cheio de história, então as 24 horas de Le Mans merecem sim sempre destaque. Então lá, 24 Le Mans tem bastante coisa também dos carros antigos, das corridas dos Endurances antigos. Tem Rally também, tem MotoGP, tem muita coisa lá. Beleza, pessoal? Então dá um pulinho lá. Back in the Day também. É uma página só voltada para fotos. De vez em quando eu posto vídeo, tá? Porque vídeo é mais complicado postar, tem permissão. É uma série de burocracia. Então, mas as fotos sempre tô postando lá. Principalmente de Fórmula 1, tá, pessoal? Fórmula 1 tem bastante coisa, bastante história boa lá. Digamos que é a história da Fórmula 1 em fotos, tá? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí, vamos falar um pouquinho da Truck Series, a primeira categoria, tá? O final de semana em Phoenix foi muito bom, foi muito legal, eu gostei demais do final de semana da Truck Series. E claro, cá entre nós também, pessoal, vamos combinar, né? Foi sim a melhor corrida do final de semana da coisa da Truck Series. Foi a corrida que teve sua batalha aí, boa parte da corrida, tivemos bastante troca de liderança, tá? E no final, tivemos um final incrível aí. Vamos colocar aí que teve o Noah Gregson também, o Christopher Bell aí, os dois aí da KBM, eles sim dominaram uma certa parte da corrida, sim, isso não podemos negar, né? Mas aí tivemos uma boa aparição de todo mundo aí aparecendo. Um nome interessante que veio crescendo, eu venho falando dele toda edição, tá, pessoal? Pra vocês gravando o nome dele aí. Tá? Pode ser que ano que vem a fórmula dê tudo errado pra ele, ele não consiga fazer os bons resultados que ele vem fazendo esse ano. Mas eu estou falando do canadense Stuart Friesen, tá? Friesen, Eu não sei se eu pronunciar o sobrenome dele, mas é por aí, tá? Freising. Eu vou procurar ouvir direito o sobrenome dele para poder fazer a pronúncia certa. Mas é o Sturte, do canadense lá, no Truque 52, no Truque Familiar, tá? Tanto ali o patrocínio como o truque também, é tudo familiar, meio, negócio meio caseiro. E vem dando certo o projeto aí, vem sendo legal, favorável e positivo aí, tá? Tivemos aí boas surpresas na corrida, né? Tivemos aí também o Curly Conner também muito bem na terceira posição no top 5. Um pouco tarde as coisas aconteceram para ele, mas enfim, foi o terceiro colocado, né? Tivemos também, né, no finalzinho ali, tava tudo certo, tudo legal para as coisas acontecerem ali, entre o Chase Briscoe e o Ben Rhodes, né, para lutar pela vitória ali, não pela vitória, mas lutar assim na pista, palmo a palmo, quem iria se classificar. Aí o Ben Rhodes, numa das últimas relargadas ali, o Ben Rhodes resolveu que tinha que dar um bloco no Chase Briscoe. E claro que o Chase Briscoe não tirou o pé e mandou o Ben Rhodes lá pacado, não sei da onde. Acabou coletando o Matthew Crafton. O Matthew Crafton ficou super bravo, né? Ficou bravo pra caramba. Mas o Crafton já estava tranquilo e confortável, porque ele já iria assim, já estaria assim classificado naquela altura do campeonato por pontos. Porque, até porque também o Ben Rhodes, que estaria na luta ali, também foi eliminado, né? Então não tinha condição alguma de outros pilotos alcançar ele, só se caso vencesse, né? Por exemplo, o John Hunter tinha que precisava vencer, que aí talvez iria tirar o Crafton dali, mas isso não aconteceu. O John Hunter lutou, foi o segundo colocado, lutou, batalhou bem, muito bem no finalzinho ali, né? Sobreviveu a corrida toda até chegar onde chegou, né? O Johan Demetchek acabou não se classificando. Então o Johnny Sauter acabou vencendo a corrida. Parabéns ao Johnny Sauter, conquistou aí mais uma vitória para ele, mais um grande resultado para o Johnny Sauter. Muito interessante o resultado do Johnny Sauter ali, vem sua segunda vitória consecutiva, sua quarta vitória no ano, venceu o Texas e Phoenix, né? Então esse aí já está mais classificado para o final de semana lá em Homestead. Mas aí no finalzinho conseguiu sua vitória, mostrando e cada vez mais forte aí para a luta do título lá em Homestead, né? Então eu quero ver lá em Homestead o que esses caras vão fazer, né? Porque vai ser bem interessante lá em Homestead ver esses caras aí lutando pelo título. Quem luta pelo título lá em Homestead, tá, pessoal? Quem vai ser os caras que vão lutar pelo título lá em Homestead? Teremos lá em Homestead o Christopher Bell, o Matthew Crafton, o Austin Senick e o Johnny Sauter. Quem desses caras aí é o melhor e tem que é melhor e pode ser campeão? Complicadíssimo de falar, apostar em um nome aqui. Temos o Matthew Crafton, que anda muito bem, já é bicampeão da categoria, o cara conhece os caminhos. Temos o Johnny Sauter, que foi campeão no passado, continuou o mesmo nível no passado, continuou esse ano. E temos um novato aí, né? Eu falo novato, um menino novo, um novato não, se eu falar novato, alguns vão corrigir, não, mas ele não é mais o Rookie of the Year. Sim, ele não é, o novato, quando eu falo, é um menino novo aí, sangue novo aí, o Christopher Bell, andando super bem, perto do Johnny Sauter e do Matthew Crafton, tá? É uma criança ainda o Christopher Bell, tá? E temos também o Austin Senick também, que classificou daquela forma, de uma forma meio... não muito legal, né, que foi empurrando, mandando alguém pra fora. Então o Austin Senick aí acabou se classificando lá no Canadá, né? Então parabéns, né, o Austin Senick, que batalhou, claro, conseguiu sua classificação aí pra Homestead, né, nada mais do que certo aí sua classificação aí. E claro, também ele teve um certo momento que ele precisou fazer algo diferente para se classificar, e ele fez. Então parabéns ao Austin Senick, tá? Então, o Christopher Bell, o Matt Crafton, o Austin e o Johnny Sauter, esses quatro lutam pelo título. Complicado apostar. Temos dois caras que sabem o que tem que fazer, dois caras já experientes na categoria, que é o Crafton e o Johnny Sauter. E temos o Christopher Bell, que é um menino muito bom, um menino novo aí, que tem um bom truque, tem tem boa velocidade, muito técnico. E temos também o Austin Simpson. Não quero desmerecer ninguém, mas tirando de todos aí, talvez o Austin Simpson não é o grande favorito, tá? Ele não é o grande favorito, mas é sim, tem sim a sua chance aí. Pode ser que no finalzinho da corrida ele consiga encaixar aí alguma boa volta aí, consegue encaixar uma boa estratégia e surpreende todos aí, é campeão, com certeza, tá? Afinal de contas, todo mundo pode quebrar e ele não, e ser campeão, tá? Porque só basta chegar na frente. Não tem fórmula ter uma fórmula para você falar, ah, precisa fazer ponto aqui, ponto lá. Não, só precisa chegar na frente. Não interessa. Pode andar todas as voltas lá em 30º, todas as voltas. Aí chegar na última volta da corrida, ele fica em primeiro e ganha a corrida. Beleza, campeão. Então, não interessa. Esse aí é o sistema da NASCAR de achar seu campeão. Eu prometi que não vou criticar, vou só assim falar dos pilotos. Tá, beleza, pessoal? Bom, passando então, adiantando um pouquinho aqui, quero falar da Xfinity Series, né? A Xfinity Series aí, como sempre, muito, muito, muito boa. Muito, muito interessante aí. Uma pena a Xfinity Series aí ter os seus pilotos escondidos, né? Camuflados aí, né? Atrás dos Cup Drives, que não conseguimos ver aí realmente o talento, né? Como consegue andar bem os pilotos da Xfinity Series que luta pelo título, tá? Quem luta pelo título é o William Byron, o Alan Sato, o Justin Allgaier e o Daniel Wren, que conseguiu se classificar, né? O Brandon Poole teve um problema, acabou batendo forte no muro e ficou para trás aí. Então, esses aí são os quatro que estarão lá em Homestead se lutando pelo título. Falar rapidamente aqui, a corrida vai ser às 6h30 da tarde, né? Vai ser a única corrida que vai pegar. Não, a Cup também pega uma parte do dia também, né? A Cup pega mais a parte do dia e termina bem mais à noite. Mas a Action Series aí vai ser uma corrida interessante. Afinal de contas, temos William Byron, que é um novato que está muito bom, andando bem demais esse ano. Tem vitórias sólidas, não tem o que falar desse cara aí desse ano, né? Não tem por que criticar esse cara aí. Temos o Ayrton Sadler também, que todo ano está ali batendo na trave, buscando vitórias. Temos o Justin Allgaier, pessoal, apesar que os holofotes não estão tão focados nele, mas está andando tão bem quanto o Ayrton Sadler. Não, talvez não consiga as mesmas vitórias que o William Byron, mas está andando super bem o Justin Allgaier. Ele está bem focado e bem preparado para Homestead, tá, pessoal? E temos também o Daniel Henk, que fez uma temporada sensacional, né? E classificou aí, com certeza, vamos colocar aí 70-30, tá? Levou bem esse carro um pouco no braço, o Daniel Henk aí, para final. Contou com a sorte, né, lá em Phoenix, porque lá em Phoenix ele conquistou a sua vaga, né? Nem conquistou, ele conseguiu a vaga, que o Brandon Poole teve um grande azar aí, e o Daniel fez tudo certo, fez aí a lição de casa e conquistou a vaga. Então parabéns pro Daniel Rank. Eu quero ver realmente quem vai ser campeão dos quatro, pessoal. Aqui na Xfinity Series eu não quero apostar em ninguém e nem falar quem tem menos chance. Para mim todos têm as mesmas chances, são todos iguais aí, tá? Três são da mesma equipe, que é o Byron, o Sadler e o Allgaier, tá? São todos da Juno Motorsports, né? O Daniel Rank é o único cara que é da SR. Lembrando que aqui são todos Chevrolet, tá? São todos Chevrolet aqui. Não temos nenhum Ford, nenhum outro carro que seja aí outra marca. Nem Ford, nem Toyota, a decisão da Xfinity Series. O que não tem na Cup, tem sim na Xfinity Series aí, porque são todos Ford. Perdão, todos Chevy, tá, pessoal? São todos Chevy. Se eu falei Ford, desculpa, são todos Chevy, tá? Não tem Ford, não tem Toyota. É tudo Chevy na Xfinity Series. Bom, avançando um pouquinho aqui. Ah, só pra falar um pouquinho da corrida, tá, pessoal, da Xfinity Series. Foi uma corrida mais tranquila, tá? Com certeza a corrida mais tranquila do final de semana, né? O William Byron mais uma vez tomou a vitória no finalzinho da corrida aí. Conquistou mais uma vitória o William Byron nessa temporada. O Ryan Blaine também, que foi o cara que mais liderou, acabou chegando em segundo. O Eric Jones, o Christopher Bell fazendo mais corridas aí na Xfinity Series, foi o quarto colocado, né? Que foi o quinto, tá? Essa posição que deu aí o direito dele a se classificar para a Homestead, né? E claro, contando com o abandono do Brandon Poole. Tá, pessoal? Então foi uma corrida muito boa, bem interessante. Não foi aquela grande corrida super movimentada, tá, pessoal? Mas foi até que legalzinha a corrida, não foi das mais chatas, não, tá? Digamos que já vi corridas piores, tá, pessoal? Então, vamos aí agora só esperar sábado, né? 6h30 da tarde, a largada aí, a decisão da Iron Series. Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouquinho da Cup agora. A Cup sim teve uma corrida bem interessante, a KN 500, né? Que foi uma corrida que eu gostei muito, uma corrida que eu acompanhei. Não posso falar que eu assisti, porque eu acompanho as corridas, assisti não. Eu assisti a corrida no feriado, tá? Na quarta-feira ontem, eu assisti a corrida completa. Então, pessoal, uma corrida foi uma corrida bem interessante, uma corrida bem assim. Tava aqui meio que desenhado que seria uma vitória da Joe Gibbs, sim, e acabou isso acontecendo, né? Tava ali na frente ali o Denny Hamlin, o Kyle Busch e o Matt Kenseth. O Denny Hamlin precisava vencer para avançar. O Matt Kenseth precisa vencer para buscar uma boa vaga para 2018, tá? Se é isso ainda que ele quer, não tem nada definido que realmente ele vai aposentar, né? Ele fala assim que se acontecer, ele vai aceitar, né? Que caso não, que isso é caso não vim a encontrar um time para 2018, ele vai entender, segundo ele, entende isso, né? Que essa, caso essa oportunidade não aparecer. E tínhamos também o Kyle Busch, que é o Kyle Busch que está ali sempre para vencer, já estava classificado, mas o Kyle Busch, meu amigo, está ali que ele quer ganhar e quer ganhar, ele não quer fazer outra coisa nem de ganhar, né? Nós vimos ele respeitar muito o Denny Hamlin para não levar a volta, né? lá em Marshall, né? Para não levar a volta, para tentar ajudar um pouco aí o Denny Hamlin, mas também nós vimos o mesmo Kyle Busch empurrando, né? O Denny Hamlin no finalzinho ali de Marshall também, né? Para ganhar a corrida e já se classificar para Homestead, tá? Eu só quero fazer uma pequena, saindo um pouco fora aqui do tema aqui dos caras que estão lutando pelos títulos aqui, né? Eu assisti, né, o VT, uma parte do VT aí, eu assisti na Fox Sports do Brasil, que agora a Claro liberou o Fox Sports 2 aí pro pacote que eu tenho, né? Então, eu assisti e ficou muito aquilo ali, pessoal, porque é jogo de equipe, não, porque agora não vai ficar mal visto, não, porque, pessoal, a NASCAR não tem isso, pessoal, a NASCAR não tem jogo de equipe, a NASCAR não tem, o cara precisa ganhar para arrumar uma vaga para 2018, o cara vai lá e vai ganhar, foda-se, o cara não tem isso, a NASCAR não tem jogo de equipe, tá, então... Tem que parar de assistir as outras categorias que tem, a Fórmula 1, que é a maior categoria que todo mundo assiste, e querer comparar que vai ter jogo de equipe nas outras categorias, porque não tem, tá, pessoal? Não tem, tá? Quando falar em jogo de equipe na NASCAR, vocês podem torcer o nariz, porque não existe jogo de equipe na NASCAR, tá? Se o cara precisa ganhar, ele vai lá e vai ganhar. Não importa se é da mesma equipe, não importa a situação que o cara tá. O cara vai lá e, pumba, vai vencer a corrida, entendeu? Não tem barriga me dói, não. O cara vai lá e vence. Beleza, pessoal? Então, às vezes a transmissão nacional, eu não gosto de transmissão nacional por causa disso, entendeu? Porque fala-se muito, é muito modinha, tá? Muita modinha pra lá, modinha pra cá. Diminui um pouco as modinhas, mas ainda continua muita modinha ainda. Isso eu não gosto de a transmissão nacional por causa desses motivos. Bom, os vencedores aí, né, o vencedor lá em Phoenix acabou sendo o Matt Kenseth, conseguiu sua vitória aí, primeira vitória no ano, vitória boa, interessante pra ele, porque ele precisa de marketing pessoal para vender, né, o seu talento aí para 2018 para conquistar a vaga, como eu já mencionei. O Chase Elliott precisava vencer para se classificar, acabou terminando na segunda posição, ele chegou a liderar, mas perdeu a liderança, e o Matt Truex Jr. mais uma vez chegou ali próximo, preparado ali, chegou na terceira posição. O Eric Jones conseguindo aí fazer umas boas corridas nessas últimas corridas aí, né, fazer mais uma boa corrida, foi o quarto colocado, tá? Temos também o John McMurray, que foi o sexto colocado, o Kyle Busch, Rickson Jr., Eric Mirola, o Dan Hay Jr. também foi décimo colocado, fechando o top 10, tá, pessoal? O Keselowski foi o 16º, o Ryan Blaney foi o 17º, o Denny Hamlin foi o 35º, o Jimmy Johnson foi o 38º. O que que aconteceu com o Jimmy Johnson? O Jimmy Johnson teve um problema de pneu, acabou batendo, né? O pneu dele acabou estourando, bateu no muro e foi fim de corrida, não teve o que fazer, foi pra garagem mesmo. O chat que nós ficou muito bravo, né? Saiu chutando, jogando tudo lá, as coisas que ele tinha lá, fechou o notebook e foi embora, né? Infelizmente pro Jimmy Johnson não deu, não vai buscar aí mais um título, né? Vai, quem sabe, ano que vem. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o Denny Hamlin e o Chase Elliott. Começou a briga dos dois lá em Marshall, quando o Denny Hamlin literalmente tirou o Chase Elliott da frente, tá, do caminho dele, para buscar a vitória, né? Depois que ele tirou, o Denny Hamlin tirou para buscar a vitória, o Chase Elliott teve uma bandeira amarela, juntou todo mundo, aí foi a vez do Kyle Busch tirar o Denny Hamlin para vencer, né? Isso, pessoal, é normal, é natural. Mas o Denny Hamlin, né, que já tem aí uma fama aí de às vezes mexer com as pessoas erradas, tem uma fama de amarelar, sempre amarelar, quando precisa ganhar ele não ganha, né? Então o Danny Haley parece que mexeu com o cara errado, que o Danny Haley mexeu com o Chase Elliott, que é o substituto, além de ser filho do Bill Elliott, ele é o substituto do Jeff Gordon no carro 24. Ou seja, temos duas torcidas juntas nesse carro aí. Temos as torcidas de quem era torcedor do Bill Elliott, que torce pro filho do Bill Elliott, com certeza, que é o Chase Elliott. E temos também os fãs do Jeff Gordon, que era fã do Jeff Gordon no carro 24, né, transferindo a sua carga de fanatismo para o Chase Elliott, né, que era fã do Jeff Gordon, agora torce pro Chase Elliott porque substituiu o Jeff Gordon. Então, tipo assim, o cara substituiu o Jeff Gordon, agora eu vou torcer pro cara que substituiu o Jeff Gordon. Então, assim, a gama de torcedores nesse carro 24 é muito grande, por isso que talvez exista um pouquinho a pressão de vencer aí, desse carro 24 vingar, né, esse carro 24 ir pra frente, vencer, ser campeão, ganhar a corrida. E o Danny Haley, né, que é um cara que tá meio com a moral bem baixa mesmo aí nos mundos da NASCAR aí, o Danny Haley foi e mexeu com esse cara aí. Depois do episódio lá em março, né, que depois acabou a corrida, o Chase Elliott foi lá e bateu no Danny Haley, o Danny Haley foi lá, brigou, xingou, bateram boca lá, discutiram. Eu não entendi muito bem, já até falei na edição que foi a corrida aí, na edição 156, né, quando foi máximo, eu não entendi muito bem porque o Danny Haley foi lá brigar com o Chase Elliott, porque dá pra entender, né, que o Chase Elliott bateu no Danny Haley, porque o Danny Haley tirou o Chase Elliott ali da vitória ali. Mas o Danny Haley parou o carro e foi lá brigar porque ele estragou o carro, que amassou o carro. Aí o Danny Haley mostra, ainda fala: olha o que você fez no meu carro. Aí o Chase Elliott até dá uma zoada, mas aquele carro já tá todo arrebentado, né? Então, eu não entendi muito bem porque, só sei que o Danny mexeu aí com um piloto errado. Então, talvez o cara, não coloca o Chase Elliott como um bad boy, como é, por exemplo, um Ryan Newman, como é, por exemplo, um Kevin Harvick, que realmente parte pra briga, tá? Um Keselowski também, se precisar, ele vai sair no tapa ou no soco, né? Mas o Danny Haley mexeu com o Chase Elliott, que tem uma torcida, uma grande gama de fãs atrás desse carro, empurrando esse carro, tá? E mais uma vez, né, o Chase Elliott viu o Danny Haley, e o que o Chase Elliott fez? Claro, deu aí uns empurrões sutis aí no Danny Haley. O Danny Haley acabou tocando o muro, teve o seu pneu e cortado ali, e amassou a carenagem, ficou pegando o pneu até seu pneu ser estourado, foi direto pro muro, e fim de corrida pro Danny Haley. Não vai disputar a vitória, não vai disputar o título lá em Homestead, tá? Tava fazendo tudo certo, liderou 193 votos do Danny Haley, tava tudo beleza, era só ele ter mantido a calma e seguido ali na frente ali. Talvez deixar o Chase Elliott passar seria uma das melhores opções, né, porque o Brad Keselowski não estava muito bem e ele iria chegar assim no frente de pontos do Keselowski. Então, na hora que ele viu o problema chegar, talvez ele deixava o problema embora, ele só ia perseguir. E talvez, por que não, né, o Danny Haley no final da corrida, se precisasse tirar nesse primeiro e segundo, né, o Danny Haley tiraria o Chase Elliott mais uma vez, né, da frente dele. Mas isso não aconteceu e o Danny Haley ficou com cara de pastel mais uma vez, mais uma abaixo do Danny Haley aí. E as coisas começam a ficar feia pro Danny Haley, né, não tá muito legal não, a moral dele não tá muito alta não, o Danny Haley aí. E depois, na segunda-feira, ele chamou a mídia de estúpida, né, nos Twitters, no Instagram da vida aí. Então, pessoal, foi isso que realmente aconteceu de interessante lá em Phoenix. O que deve e o que pode acontecer lá no final de semana em Homestead, tá? Temos aí os quatro caras que irão estar pelo título, que é o Matt Truex Jr. garantido por pontos, Kyle Busch venceu, Kevin Harvick venceu e Keselowski vai também, foi por pontos aí, né, foi na decisão final aí. O Matt Truex Jr. já estava garantido matematicamente, ninguém conseguia tirar essa vitória dele, ele podia nem largar, mas ele já estava classificado de tanto ponto que ele tem. Agora vemos aí, chega aí, né, Homestead para o Championship 4, né, então vamos ver aí esses quatro aí quem é campeão. Lembrando que o Kyle Busch já foi campeão em 2015, Kevin Harvick já foi campeão em 2014 e Keselowski já foi campeão em 2012, tá, pessoal? Então, e o Matt Truex Jr. foi um dos caras que ainda não foi campeão, tá? O Matt Truex Jr. é um cara aí que tá lutando aí pelo seu título, tá? Já chegou na final, chegou junto com o Kyle Busch, né, o Matt Truex Jr. Então eu quero realmente ver, eu quero saber até de vocês o que, que vocês acham, né, sobre esse modelo aí que a NASCAR está buscando. Já pensou, pessoal, por exemplo, o Brad Keselowski classificou na bacia das almas em tudo, é campeão, toma o título do Matt Truex Jr. Tipo assim, vai ser uma maldade muito grande, né, pessoal? Com certeza vai ser uma maldade muito grande. É, até eu falo, por merecimento, tinha que ser dado esse título já do Matt Truex Jr. Mas é corrida, mas tem que ser decidido na pista, tem que ser decidido ali na hora H mesmo, né? Então vamos realmente ver aí o que acontece nesse final de semana. Favorito não temos, tá? Não temos favorito. Em 2015, 2014, o Kevin Harvick deu tudo certo para ele. Em 2014, ele acabou liderando o finalzinho ali. Na última relargada, ele estava com o Ryan Newman do lado dele e o Denny Hamlin atrás do Ryan Newman. O Denny Hamlin teve problemas na relargada. O Ryan Newman acabou respeitando muito o Kevin Harvick, e o Kevin Harvick acabou sendo campeão. Em 2015, estava todo aquele oba-oba, que era a última corrida do Jeff Gordon, era o Joe Logano, muito oba-oba, esqueceram um pouco do Kyle Busch. Eu lembro muito bem desse ano aí, o Kyle Busch muito focado, muito centrado, muito concentrado na corrida, tanto é que tinha mídia para lá, mídia para cá, fotinha, e o Kyle Busch lá quieto no canto dele. Ele foi até, ele até saiu um pouco de longe do carro, ficou um pouco longe do carro, ele sentou lá na curva lá, ficou lá bem concentrado, e no final ele foi campeão. E o ano passado o Jimmy Johnson passou a régua e dobrou todo mundo e foi campeão. Esse ano o Jimmy Johnson não tá, tá? Então temos quatro grandes pilotos, três já foram campeões, e temos aí um que pode ser o novo campeão, que na minha opinião, tomara que ele seja o novo campeão da NASCAR. Beleza, pessoal? Então é isso daí, como você está por vir, tá? Temos aí grandes e boas oportunidades para vermos aí todos os campeões. E claro, cada piloto aí que tem a oportunidade de ser campeão realmente fez por merecer em algum momento da temporada. Mas, desculpa, pessoal, mas desculpa quem torce para Kevin Harvick, ou torce para Busch, ou até mesmo para o Zeloso, mas o Matt Truex Jr. realmente fez uma temporada impecável. Vai ser uma judiação, vai ser muito ruim mesmo, né? Vai doer os olhos mesmo se nós não vermos o carro 78 levando o título, o carro 78 guiado pelo Matt Truex Jr., que realmente esse cara é o merecedor dessa temporada de 2017. Essa temporada foi feita para ele, foi desenhada para ele, porque ele conquistou a temporada em todos os momentos aí, tanto também que eu quero falar também, tanto dentro e fora das pistas aí, né, que vem passando por momentos não muito confortáveis aí no Matt Truex Jr. com sua namorada barra esposa, né? Então, tomara que dê tudo certo para ele. Claro que todos os outros também são merecedores de ter chegado aí à disputa pro título, mas sim, o Matt Truex Jr. é o cara que merece ser campeão, é o cara que todo mundo quer ver ser campeão. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, a edição foi muito rápida hoje, bem rapidinha mesmo, para vocês ouvirem aí, né? Até porque amanhã, na sexta-feira, se você estiver ouvindo já na sexta, hoje à noite, tem aí, né, já a decisão da Truck Series, vem a Truck Series pela frente aí. A Truck Series, pessoal, muita coisa aberta lá, vai ser muito legal realmente a Truck Series. Eu sempre puxo a sardinha para a Truck Series, porque a Truck Series sempre é espetacular. Pessoal, notícias semana que vem, tá? Com mais calma, com mais tranquilidade, tá? Vou falar sobre os campeões, vou falar sobre as corridas. Aí a gente já começa já a falar as notícias, já começamos a prever 2018, tá, pessoal? Já fiz umas tabelinhas aqui do Excel aqui, né? Com os pilotos, tá? Com patrocinadores, com algumas coisas aqui pra gente começar já a se ter um norte pra 2018, beleza? Então, vai ter bastante tempo nós falarmos sobre notícias e o Cine Season, tá? Que realmente agora começa a ficar mais apertado um pouco, começa a ficar mais quente, até porque, né, começa alguns pilotos a querer se definir para 2018. Pessoal, um forte abraço a todos, tá? Final de semana dos campeões está por vir e vai vir aí, tomara que tenhamos o carro 78 campeão da Cup Series. Esse é o único campeão que realmente eu quero ver. Se eu pudesse essa força, esse poder, eu pegava e falava, não, essa corrida não vai ter, quem é campeão é o Matt Truex Jr. Beleza, pessoal? Forte abraço, cuide-se bem, leoguina@hotmail.com, @leoguina, Twitter e Instagram aí, manda seu recado, pode falar que nós estamos sempre juntos. Pessoal, forte abraço, cuide-se bem.